Não podia conversar com meu senhor. Não podia amar sem conhecer Jesus. Mas o sangue que por mim se derramou deu-me liberdade plena sobre a cruz. Cristo, eu te louvo pelo sangue carmesim. Sim, eu te louvo pelo sangue carmesim. Ah, sem ele, o que seria então de mim? Eu te louvo pelo sangue carmesim. Sofrendo grandes aflições, oh, não temas, o Cordeiro está aqui. Por maior que seja a triste tentação, bem maior é aquele que está em ti.